Hoje vocês vão me conhecer. Vão sentir até o chão tremer. Até os mais fortes irão ver. Quando o céu escurecer. Sempre fui de raça pura, um perfeito Saiyajin. O ser mais poderoso que o universo viu. Eles achavam impossível um poder tão grande assim. Nascer com poder de luta que ultrapassa os 10 mil. Tentaram me matar por ter nascido tão forte. Destruir as galáxias oeste e sul. Kakaroto, te encontrei, você tá sem sorte. Cresce traumatizado e é sua culpa, Goku. Eu sou violento, ninguém luta contra. Todos olham com medo só de verem minha sombra. Inferno tava vivendo uma tortura longa. Eu tava enlouquecendo, Goku não calava a boca. Hoje vocês vão me conhecer. Vão sentir até o chão tremer. Até os mais fortes irão ver quando o céu escurecer. Quando acharem que morri, eu estarei de pé bem aqui. Ninguém vai ter pra onde fugir. Todos vou destruir. Farei sua raça parar de existir. Mas se compare a mim, eu sou pro lendário Super Saiyajin. Já, garoto, nos encontramos de novo. O destino quer que isso seja trágico e com muita destruição. Use todo o seu poder que me dá nojo. Esse é o famoso Kamehameha que não me causa nenhum arranhão. Lutarei de braços cruzados, do inferno não vão poder ver espetáculo de ver sua família no chão. Vegeta, traumatizei sua vida. Não sou monstro, sou um próprio demônio com que divino, então não tem comparação. Aonde você pensa que vai, por onde eu passo, vou deixar um rastro de devastação. O lixo nunca deixa de ser lixo, então no seu peito eu piso até parar seu coração. Seu golpe mais forte não faz cócegas em mim. Continuam lutando sem um pingo de noção. Meu poder é infinito, vocês não me vencem nem se juntar às esferas do dragão. Kakaroto, verme asqueroso. Se me matar, voltarei e te deixarei morto. Hoje vocês vão me conhecer. Vão sentir até o chão tremer. Até os mais fortes.